Amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que escutam esta pregação, os filhos de Deus são aqueles que aceitaram o Filho unigênito, o Cristo Jesus. Se tu não aceitaste ainda, então tu és uma criatura de Deus. Nós que somos filhos de Deus, somos criaturas também, mas somos filhos agora. Criatura, se tu não aceitaste ainda, escute com atenção, não importa o buraco onde tu te meteste, misericórdia. Eu estou rindo aqui, mas é porque no meu testemunho eu perdi tudo. Tudo de uma forma melindrosa que não dá nem para dar o testemunho completo. Se o Senhor Deus permitir, eu ainda gravo esse testemunho. Mas então, por que que eu estou rindo aqui? Porque nós não podemos fazer nada. Porque eu sei, porque todos os irmãos dão testemunho sobre testemunho, e eu te digo, se tu não aceitaste o Cristo, não importa o buraco, não importa o abismo, não importa o lugar, a tua situação, não importa. Se tu tão somente aceitares o Filho de Deus como teu único e suficiente Salvador, do fundo do teu coração, a salvação chegou na tua alma. E é isso que importa. Muitos serão salvos na última hora, como ladrão na cruz, mas porque ele foi honesto, porque ele foi puro. Ora, mas como pode ser puro um ladrão, um malfeitor? Pois é, esses são os mistérios. Nós entendemos muitas coisas, nós sabemos que tem pessoas que são movidas por esse mundo, se perdem, eu fui assim, e acabam fazendo maldades, acabam roubando, matando. A maldade que eu fiz aos olhos do homem não apareceu, mas aos olhos do Senhor Deus, é pecado. Eu estive a vida inteira sendo levado por correntezas, não consegui conquistar nada. E no meio de tanta pressão, no meio de tantas coisas, preciso de horas para dar o meu testemunho. Até um anjo desceu em carne para me advertir, para me corrigir, para dizer que a minha atenção estava para o mundo e não para o Criador. Mas o ladrão na cruz, aquele que foi salvo, ele foi um malfeitor também, mais visível. Fazia coisas que os homens percebiam. Como os ladrões roubam, todo tipo de malfeitor, ele aparece. Quando ele faz muito, ele aparece. Mas ele foi honesto. Ele aceitou o Senhor Jesus naquele momento. O que não pode ser igual para todos, né? Muitos têm esse pensamento: vou deixar para a última hora. E não dá para fazer isso, porque lá com o Senhor Jesus tinha também outro malfeitor, que não foi salvo, que por suas palavras observamos que ele zombava, ele não conseguia aceitar na alma dele que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Messias, o Salvador. Simples assim. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está salvo. O versículo principal desta pregação está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O que tem a ver esse versículo com o nome desta pregação? Subi num sicômoro. Então, devagarinho, nós vamos ver como nosso Deus é bom, como a palavra é rica, como esta palavra ela nos mostra por A mais B mais C, ela nos mostra texto após texto que o Senhor Deus veio nos buscar, enviou o próprio Filho para nos salvar. Diz a palavra: como então não nos dará com ele todas as coisas? Todo aquele que aceitou o Filho de Deus, o sacrifício que o Filho de Deus fez por aquela criatura, se a criatura disse sim, passa a ser filho também do mesmo Deus, do mesmo Pai. E agora está selada pelo Espírito Santo, está reservada, separada para a salvação em Cristo Jesus, para adentrar a glória e viver eternamente em glória. Pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida, vida eterna e abundante. Jesus é o Cristo, Ele e o Pai são um. Jesus é Deus. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e veio nos buscar. Todo aquele que aceitar está salvo. Nós nada podemos fazer. Nós só podemos subir num sicômoro. Não é piada, não é alegria saber que nós só podemos fazer algo como Zaqueu fez, um gesto de interesse, um gesto de humildade, um movimento da alma que deu um sinal verde. Porque o nosso Deus não é tirano, ele não obriga ninguém. Ele quer ver em nossas almas um sinal verde. Porque o nosso Deus não é tirano, ele não obriga ninguém. Ele quer ver em nossas almas um movimento, um sinal verde, um sim. E o gesto de Zaqueu, ao subir no sicômoro, mostrou este movimento, este interesse em conhecer o Senhor Jesus. Agora, o que é um sicômoro? É uma figueira. É uma espécie de figueira que produz uns figos de qualidade inferior. É uma árvore. É uma árvore. É uma árvore forte, alta. Zaqueu subiu naquela árvore. Vamos meditar então no texto de Lucas 19, versículos 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós sabemos que estamos salvos, mas a palavra do Senhor é um bálsamo para as nossas almas, porque conforme o tempo vai passando, nós vamos vendo quão terrível é o mal que nos cerca, e também nós vamos vendo o quão terrível, num bom sentido, é o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é tão terrível que ele demonstra poder no silêncio. Demonstra poder na sabedoria, na sua palavra. Ele demonstra poder de várias formas. Inclusive o meu testemunho. Se eu digo que um anjo veio me visitar, é claro que eu não tenho como provar e não tenho como apresentar motivo, senão a própria palavra, que os anjos existem e trabalham para o nosso Senhor. Agora, um anjo apareceu para mim em carne e veio me corrigir. E ficou mais ou menos um minuto. Se eu vou tentar provar isso, nós vemos aí novamente o poder do nosso Deus, porque O que o Senhor Deus quer entregar, Ele entrega para quem deve ser entregue. Por mais que eu tente provar alguma coisa, se o outro não crer, não vai receber. Então, se eu falo desse testemunho, porque a palavra diz para falarmos a verdade, para darmos testemunho da verdade. É só o que podemos fazer. E a verdade é esta, que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que nos acontece, nós damos testemunho da verdade, da palavra do nosso Senhor. A partir daí, nós sabemos que é o Espírito Santo nos guiando, nós sabemos que nada vem de nós sabemos que este mundo está em trevas, nós sabemos que nós só dissemos sim. Essa é a verdade. Cristo é a verdade. Ele é o Verbo, ele é o próprio Deus que veio nos salvar. Não somos nós que fomos salvar alguém ou nos salvarmos. Não, nós não podemos fazer nada. Como Zaqueu, tudo que nós fizemos é um gesto de humildade, um movimento. Zaqueu subiu naquela árvore porque a alma dele estava desejosa de ver quem é esse Senhor, quem é Jesus. Queria conhecê-lo melhor, queria confirmar. A alma dele já estava sentindo a presença do Senhor. Porque o Senhor Deus, ele fez as almas, isso tudo é o propósito do Criador, e colocou dentro das almas a sua imagem e semelhança. Assim diz a palavra, nós todos fomos feitos à sua imagem e semelhança. E há muitos, muitos mistérios. Um deles é o porquê de um convite tão simples e muitas pessoas, em sua arrogância, não querem aceitar. E nem a palavra diz para aceitar algo que não sabe, não. A palavra diz: vem e vê, conhece esse Deus, prova, experimenta, verifica se esse Deus não vai te responder, se ele não vai dar provas de si mesmo. É isso que a palavra diz. E eu fico assustado, irmãos, como muitas vezes um amigo, um conhecido ou até alguns da família não querem sequer ouvir o nome Jesus, não querem saber. Preferem ignorar e ir para a morte com seu próprio entendimento, quando nós sabemos que o entendimento desse mundo é limitado. Porque quem nasce nesse mundo, aprende as coisas desse mundo, muito bem, serve para esse mundo e fica aqui. E a lógica mais simples é que tudo que aprendemos aqui ficará aqui. Nós nascemos aqui e vamos morrer aqui. Não é para sempre. Então, se vem um conhecimento do alto e alguém diz: olha, eu recebi, e o outro, em sua arrogância, não é capaz de ter um pingo de humildade de dizer: tu recebeste o quê? Me mostra. Onde está? O que é? E quando a gente mostra, não querem saber. Mas quando então o Filho do Homem vier entre as nuvens, em grande glória, será tarde para muitos. É quando então nós vemos que tem as virgens que não vigiaram e o Senhor vai fechar a porta. Para os ímpios, para os que sequer querem se aproximarem, nada mais tenho a dizer, senão que há um grande mistério que me impede de provar qualquer coisa. Eu só posso convidar, eu só posso fazer o que o Senhor Jesus diz, pregar o Evangelho. Fale a verdade. Aquele que tiver um pingo de humildade, se aproximar desse Deus, o próprio Deus irá provar para ele mesmo, não eu. E dentro de sua sã consciência, pode ser um cientista, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser médico, doutor, pode ser uma pessoa simples, sem conhecimento de nada. O próprio Deus convencerá esta pessoa de que ele existe e é bom. E a verdade é esta, é Cristo. Cristo nos ensina essas coisas. Cristo nos explica por que muitos irão para o inferno. Porque é um convite tão simples. É como Zaqueu subindo numa árvore: eu quero ver. Eu quero ver, é um pequeno gesto. É um movimento da alma. É a alma que se inclina em humildade, pelo menos por um momento. Eu quero ver se eu recebo algo deste Senhor, se é como dizem. E é o que nós lemos em Lucas 19, de 1 a 10. Quando o Senhor Jesus entrou em Jericó, lá tinha um homem chamado Zaqueu, rico. Olha só, até hoje tem irmãos ricos. Ser cristão não é coisa de pobre e ignorante. Tem cientistas que são cristãos e cientistas de renome internacional. Zaqueu, então, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura, no meio daquela multidão, não conseguia. Então, ele sabendo que o Senhor ia passar mais adiante, ele subiu num sicômoro, subiu naquela figueira e aguardou. Quando então o Senhor Jesus passou ali, o Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus, é o próprio Deus, ele olha para cima e já viu que ali tem uma alma interessada. Na mesma hora, o Senhor Jesus, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu já chamou pelo nome, já conhecia. Desce depressa, o Senhor está dizendo: olha, criatura, não perde tempo. Eu já te vi aí, está aí nesse canto, aí nesse buraco, seja qual for a tua vida, se está boa, se está ruim, o Senhor já te olhou. O Senhor está dizendo: desce depressa. Tem muita mensagem em cada versículo. Eu poderia até dizer que o Senhor está dizendo: desce depressa do sapatinho, da tua arrogância, porque sempre tem mais um pingo de arrogância. Se fosse apenas esse texto, não, mas lendo toda a Bíblia, nós sabemos que é assim. O Senhor já te conhece, te chama pelo nome e está dizendo: olha, desce depressa, vem logo. Desiste disso aí que tu está fazendo nessa vida, dessas tuas buscas que não vão te levar a lugar nenhum. Agora que tu subiu num sicômoro, que tu tiveste um pingo de humildade, o Senhor te fala: fulano, Deltrano, desce depressa disso daí, larga isso daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer dizer, a tua casa, mesmo uma pessoa que está no meio da rua, se escuta um pedacinho dessa mensagem, entende? A tua casa é a tua alma, porque naquele tempo, naquela noite, o Senhor ele pousou na casa de Zaqueu, mas isso ficou a mensagem para nós. O Senhor ele quer habitar em toda a alma que nele crê, para selar essa alma, para ter a morada eterna que Cristo foi preparar. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Quer dizer, Zaqueu ele já tinha na alma dele, já tinha uma gravação, algo que o Senhor Deus colocou, dando conhecimento de que existe o Senhor Deus, dando conhecimento que existem valores maiores. Zaqueu, a alma dele estava procurando esses valores maiores. Apesar de ser rico, Zaqueu disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu defraudo alguém, quer dizer que sem querer eu engano alguém, eu devolvo quadruplicado. Então Zaqueu já tinha na alma dele esses valores do céu, esses valores de cima. Ele já tinha o desejo pela vida verdadeira. Porque muitas vezes a pessoa ela é como um malfeitor, ela vai indo, vai. Até assassinos podem ser salvos. Paulo foi salvo. E esse Deus é tão amoroso que ele olha a alma da pessoa, ele não quer saber o estrago que a pessoa fez, não, ele não quer saber os teus pecados. Ele quer saber se a tua alma tem o mínimo interesse, né, de subir num sicômoro e ver: olha quem está passando, é o Filho de Deus, olha essa mensagem, presta atenção, criatura. É simples assim. Se aceitar o Filho de Deus, tu recebe a vida eterna e abundante. Toda a palavra nos explica que é o Senhor que veio nos buscar. Desde Adão e Eva, nós ficamos contaminados pelo pecado, nós todos pecamos, nós todos erramos. Como se não bastasse, os demônios estão aí incentivando cada vez mais o entendimento deturpado da vida. Eles colocam na mente das pessoas esse desejo pelas coisas, como se as pessoas fossem apenas coisas. Ação e reação. Uma coisa, uma engrenagem, uma máquina, ela age assim: olha, de um lado tem uma força que bate lá, quica, uma eletricidade que entra aqui, carrega ali e vai desembocando, são processos de ação e reação. Parece inteligência, mas não é. São processos infinitos de ação e reação. Mas nós somos almas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Zaqueu tinha dentro de si esse desejo pelas coisas de cima. Até o fato de ele ter subido numa árvore nos faz lembrar que ele subiu. Só que aqui o ensinamento é que ele subiu espiritualmente, ou seja, o corpo carnal dele estava ali, não conseguia ver o homem Jesus, mas a alma dele subiu muito quando deu um pequeno movimento de humildade para ver o Filho de Deus. Simples assim. O Senhor Deus é o Criador, ele preparou as obras para que nós andássemos nelas. Se tem muita obra ou pouca obra, isso depende do que o Senhor Deus preparou para cada um. Um ladrão morreu na cruz, foi salvo sem obra nenhuma. O Senhor Deus conhece a situação de cada um. Não importa o buraco, o abismo, o vale em que tu estás. Basta aceitar o Filho de Deus sem resistência nenhuma. Então somente diga sim. Se tu és prisioneiro, prisioneira, declare com a tua boca. Muitos não podem nem declarar, dependendo do país, do lugar onde estão. Declare com a tua mente. Diga para si mesmo: Jesus Cristo, Filho de Deus, é o meu Senhor. Ele vai me tirar daqui, ele vai me salvar, nem que custe a minha vida. Porque hoje, irmãos, em todos os tempos, é o que acontece. Para os cristãos mornos, é importante saber que é o que acontece. Quem aceitou o Senhor Jesus agora foi tirado desse mundo e o mundo nos odeia. Não é marmelada, não é docinho, não. Esse que vos fala por amor. As coisas que eu estou passando, se eu não fosse cristão, eu não ia falar nada, eu não ia gravar todas as semanas 2 horas, 4 horas de áudio. E mais 1 hora ou 2 no privado, se algum irmão me pergunta, eu não ia ficar comentando a Bíblia Sagrada, assistindo vídeos da Bíblia Sagrada de manhã à noite. Apesar de todo o meu pecado, todos os meus erros, eu não ia estar nessa batalha original de santificação. Não aquela falsa batalha daquele que diz que vai fazer uma coisa e não faz, e começa a pintar algo bonito dentro do seu próprio entendimento. Não há nada de bonito. Aqui embaixo não há, até o Senhor Jesus, pelo que nós sabemos na palavra, ele não tinha aparência desejável. Não tinha. Se colocasse um terno nele, desse um banho e desse uma limusine para ele, provavelmente ficaria bonito. Mas nós sabemos que não foi assim. E a beleza está em sabermos que ele é o Filho de Deus. Ele veio assim por humildade. Ele é a fonte de toda a beleza, de todo o poder, de toda a riqueza. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus vai ser bonito depois. Vai ser poderoso com ele depois. Vai ter tudo depois, na glória e para todo sempre. Essa é a mensagem simples de salvação. Então vamos fazendo as conexões para que nós possamos receber esta mensagem. Aqui, em Lucas 19, versículos 1 ao 10, bem simples, nós entendemos que tem Zaqueu, um homem de pequena estatura, subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. Ele estava curioso, interessado, tinha dentro dele um interesse de saber mais do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, sendo quem ele é, na mesma hora viu que de toda aquela multidão naquele momento, ele teve algo que o Senhor Jesus procura: uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Adoração, nós não precisamos nos prender a estudo técnico da gramática, do que significa a palavra, mas adoração, resumindo, é quando uma alma olha com tanto amor para o Senhor que ela passa a adorá-lo. Isso mesmo. Esse é o princípio da adoração, é quando a alma se volta para algo de forma que ela fica absorta, fica olhando, fica recebendo daquilo. Por isso que a adoração é somente para o Criador. Porque a adoração transcende o amor. Eu posso dizer, eu amo alguém, eu amo o Senhor Deus também, mas a adoração é mais do que amor. Porque se adorarmos qualquer objeto ou pessoa do mundo, nós vamos ficar absortos, nós vamos ficar enfeitiçados. Por que enfeitiçado? Porque o único que é fonte de vida é o nosso Deus. Nós não ficamos enfeitiçados ao adorá-lo, nós recebemos vida, porque a adoração é uma conexão profunda. E se eu fizer uma conexão profunda com um objeto, eu vou me prender naquele objeto, vou dizer, olha, sem isso eu não vivo, é isso que me dá sorte. Eu vou me prender numa obsessão, qualquer coisa doentia, qualquer prisão espiritual que a alma possa criar quando ela adora um homem, uma mulher ou um objeto deste mundo, ou uma riqueza, ou um poder, qualquer coisa. Por isso que para nós cristãos basta-nos ter o Salvador. Lá na glória nós não vamos nem ter dinheiro, nem poder, nem nada, mas tudo será nosso. Aprove ao Pai dar-nos o reino. Para que ter poder? Para que ter dinheiro? Para que possuir as coisas se o Pai nos deu tudo? Tudo é nosso. E como nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o nosso Deus, nós sabemos que a palavra dele é a palavra dele, ele é o eterno. Então nós teremos tudo sem precisar possuir, sem precisar ter poder, sem precisar dominar uns sobre os outros. E somente Deus para fazer isso. E esse Deus único que fez isso, que nos deu essa vida eterna e abundante em Cristo Jesus, ele merece toda a nossa adoração. É o que o Senhor Deus busca, essa conexão espiritual. Porque se tem um ladrão na cruz morrendo lá e foi salvo, ele não fez obra nenhuma, não pôde fazer nada e foi salvo. Só que ele conseguiu estabelecer uma conexão profunda espiritual, uma adoração em espírito e em verdade, quando ele, do fundo da alma, aceitou. É o Cristo, é simples assim. Quando tem almas que vão até o último dia de suas vidas negando a Cristo, irritadas com Cristo, não querem saber desse nome, querem viver as suas vidas medíocres, num engano de que está tudo bem, vou virar pó, vou sumir, vou descansar, não tem nada depois. Quando esse Deus maravilhoso te pede tão pouco, te pede o que ele recebeu do ladrão na cruz, é tão pouco, é um sim, é um gesto de adoração. É claro que a palavra diz que ao muito que foi dado, muito será cobrado. Então, quem tem mais tempo nessa terra, tão logo entende essa mensagem, tem que adorar mais. E por que não? Tem que se entregar mais. Tem que buscar a face do Senhor e não adorar o mundo, como eu estive fazendo, eu coloco nos meus testemunhos. E chegou a descer um anjo, irmãos, um anjo em carne. Ficou mais ou menos 1 minuto e veio me advertir que o meu maior pecado era esse, de adoração para o mundo. O que que é adoração? Eu estava olhando muito para o mundo, a minha alma estava assim sendo atraída. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu nunca tive isso. Então, quando Zaqueu subiu naquela árvore, aquilo já foi um gesto genuíno de adoração. A alma de Zaqueu estabeleceu uma conexão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando passou ali, ele é Deus. Ele, na mesma hora, disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu ali mostrou que ele vinha buscando os valores de cima e tudo. Como eu vinha também, eu aceitei o Senhor Jesus, só que eu, diferentemente. Em algum momento da minha caminhada, o Senhor Deus, ele se alegrou com a minha alma. Se alegrou porque parte do meu testemunho é que, desde os 4 anos de idade, o Senhor vem me livrando de ação de demônios, da morte, até o dia em que eu aceitei o Senhor Jesus. E aí então o Espírito Santo passou a habitar em mim e me fez lembrar de muitas vezes em que o Senhor Deus esteve presente. O Senhor Deus está sempre presente, mas o Espírito Santo me mostrou como. Na minha vida, o Senhor Deus esteve presente de forma sobrenatural muitas e muitas vezes. É claro que muito mais vezes que eu nem pude perceber, assim como Ele está presente na vida de vocês também. Mas eu tenho um testemunho longo, irmãos. Então, quando eu aceitei o Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, é claro que o Pai se alegrou muito comigo. Porque a vida inteira eu vim negando. Vinham os mensageiros, vinham os missionários, pregadores, vinham os filhos de Deus tomados pelo Espírito Santo, me falavam coisas assim maravilhosas que ninguém poderia saber. E eu fugia, até que desceu um anjo da parte do Senhor Jesus em carne para me avisar: olha, com outras palavras, apesar de eu ter aceito a Cristo Jesus e tudo, eu continuava morno. Eu continuava adorando, buscando demais as coisas do mundo. E vejam então, essa mensagem é para todos nós. Eu sou testemunha viva. Amanhã eu vou estar morto, mas quem escutou esse áudio, receba esse irmão dizendo que, te dando testemunha, que eu passei a vida inteira resistindo, resistindo. E que a palavra do nosso Deus diz que é como Zaqueu, tem que ser humilde. Olha, tu não vai perder nada. Experimenta. Prova desse amor é tão simples. É um movimento da alma. Quando a alma se dispõe, eu quero ver, será que é verdade? Né? Muitas almas vão dizer: ah, isso é conto de fadas, isso é bobagem, vida eterna e abundante, isso não existe. Eu quero é tacar a mão aqui, pegar o que eu puder e quero curtir a vida. Mas não é assim. Não é assim. A boa notícia é que, volto a dizer, não importa o teu problema. Se tu já sabes que Jesus é o Filho de Deus, aceita e ponto final. Se tu tiver 5 minutos de vida e aceitar, tá salvo. Tá salva. Mas se tu tiveres mais tempo, não deixa para o último momento, porque não é assim, não. Nem todos vão conseguir aceitar algo tão simples e poderoso no último momento. Nós sabemos que tem muitas situações inexplicáveis, e aqueles que estudam a palavra e recebem revelações do Espírito Santo sabem que Jesus é o Filho de Deus e ponto final. Sabem que tem um príncipe nesse mundo, sabem o que está acontecendo. Não adianta explicação da ciência, não adianta mais nada. Um anjo veio a mim para me corrigir. No meu caso, eu sei e não tenho nem quero ir contra isso, não quero usar a ciência contra isso, pelo contrário. Além de gostar da ciência do homem, eu gosto da ciência de Deus. Tem que ter ciência completa. Eu que experimentei tantas coisas, eu quis experimentar a presença do Senhor Deus. E aí, então, eu vi que é verdade. Aceitei. Glórias a Deus, eu quero vida eterna e abundante. Então, não importa a tua situação, porque nós cristãos sabemos do que se trata esse mundo. Tem pessoas sendo levadas, homens, mulheres, crianças, para todo tipo de trabalho escravo. São milhares. Mas muitos levam a vidinha achando que está tudo bem, né? Porque não foi levado ainda, né? Tem pessoas caçadas por indivíduos que gostam de caçar humanos. Tem canibalismo. Tem sacrifício de crianças para o diabo. Tem pessoas sendo mortas por ladrões. Muitas vezes um ladrão que vai roubar um tênis, uma coisa tão simples, e mata a pessoa. Tem bebês abortivos. Tem índios que nunca receberam a palavra e fica algo assim como que confuso, mas quem estuda a palavra sabe. Até para os índios tem o fator Melquisedeque, para quem estudou. Tem muitas coisas que acontecem e nada, nada, nada, nada, nada tira o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Aí nós começamos a observar que cristão não tenta e nem o Senhor pede que nós tentemos provar nada para ninguém. Isso é obra do Senhor, é comunicação do Espírito. Então, a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Cristo, na hora certa, vai ouvir a voz do Senhor Jesus. E nós falamos de forma simples. Ainda que tenha alguns irmãos com dons de explicar cientificamente isso e aquilo, eu falo algumas coisas. Mas é o Espírito que manda falar isso, falar aquilo. É o que o Senhor Deus colocou em nós. Então, não importa a tua situação, se tu disseres sim para o Filho de Deus, Jesus Cristo, olha, a partir daí tu vai ter 1 minuto de vida, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 10 anos ainda sofrendo nesse mundo. Tá salvo, tá salvo. Agora importa entender o seguinte, que é uma experiência e o Senhor Deus responde. Todo aquele que diz sim, que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo vem e habita nessa pessoa, passa a ser filho, passa a ser filha de Deus. A partir daquele momento, esta pessoa, ela vai ser orientada pelo Espírito Santo. Ah, para fazer o quê? Sempre o homem tem essa ideia, né, de planejar, de fazer, de conspiração, de... Não, não é o que o homem pensa. O Espírito Santo habita na alma daquela pessoa simplesmente pela saber que está salva. Só por isso. Agora, se ela vai fazer alguma obra, se ela vai conseguir dar o testemunho para um, para dois, para 1.000, para 100 milhões, isso é obra do Espírito. É obra do Criador que de antemão preparou obras para que o cristão andasse nelas. A salvação não é por obras. Então é importante entender isso, que não importa a situação da pessoa, e mesmo vocês, irmãos que me escutam, vocês estão sentindo que a situação vai ficando difícil, não é, irmãos? Mas vamos lembrar da palavra do nosso Deus, que Ele é Deus. A palavra fiel e não o ministério da prosperidade, tá bom, amados? Se o Senhor Deus quiser derramar riqueza na tua alma, pode acontecer. Mas quando eu falo para vocês, eu falo com tanta alegria, não para dizer, olha, me ajudem. Não, não para pedir ajuda, porque eu nem falo qual é o meu problema. Eu falo por cima, olha, há muitos anos eu não durmo, por isso eu não posso trabalhar. Estou tentando achar alguma coisa para fazer, não tenho forças, não posso casar. Eu sou ameaçado de morte, eu não sei que dia que eu vou morrer, não sei se eu vou penar ainda por mais 50 anos, porque eu desejei viver até os 122. É uma coisa minha. Mas eu não sei, hoje eu desejo a vontade do Senhor. E o que eu posso lhes dizer é a verdade, dá testemunho. Que mesmo para nós cristãos, nós temos que lembrar que a palavra do nosso Deus não é ministério da prosperidade, é salvação. E que o Senhor Deus quer ver como ele viu em Zaqueu. Ele quer ver se nós estamos tendo esse movimento de humildade para ver quem é Jesus. Ora, pregador, mas nós sabemos quem é Jesus, sabemos. Mas esse Jesus, que é o nosso Salvador, ele quer ver todos os dias se nós estamos assim, animados como Zaqueu, querendo ver quem é o Senhor, quer mais. E não somente apavorado. Quer ficar apavorado? Eu fico também de vez em quando. Eu fico. A gente fica, né, irmãos? A gente fica apavorado com a maldade, com as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor quer ver se nós estamos subindo no sicômoro. Se nós estamos constantemente vendo, olha, olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Olha a palavra dele. Até morrer. Porque o Senhor diz assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Isso é ouvir a voz de Cristo e seguir a Cristo e não ao mundo. Irmãos, eu estava emocionado com o que eu ia fazer, com a liberdade que eu nunca tive, porque eu fiz tantos cursos superiores, que eu ia fazer não sei o quê, e desceu um anjo, irmãos, no meu caso, para dizer: olha, tu dedicou a tua vida inteira e não percebeu ainda que no teu caso não tem, não vai. Não vai. Se eu ganhar alguma coisa ainda hoje, mas eu não vou ter o que eu ia ter. Eu me preparei para ser milionário e tudo. Hoje, se eu conseguir ficar milionário, eu não vou ser milionário de jeito nenhum. O dinheiro que cair na minha conta, eu não vou comprar mansão. De jeito nenhum isso não vai acontecer comigo. É que hoje, se cair dinheiro ou não cair dinheiro, não faz diferença nenhuma. A diferença que faz é que eu vou me alegrar em trabalhar mais ainda para o Senhor, se eu tiver dinheiro. Se por acaso, né? E não é por acaso, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele provê, Ele faz o que Ele quer. Então, irmãos, nada é por acaso. Mesmo no vale, o Senhor Deus quer ver se tu está subindo num sicômoro, numa figueira, para ver quem é Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Verbo de Deus. E dentro do tempo que nós temos aqui, não é para penar somente. A palavra diz que padecer por Cristo foi algo concedido para nós, é algo maravilhoso. Primeiro que nós ganhamos galardões lá em cima. Primeiro também que nós fazemos isso para glorificar Cristo, Ele merece. Agora não é só padecer, não. Tem a parte alegre. A parte alegre é que a tua alma ela está buscando. Nem que ela veja o outro dia mais um versículozinho e diga assim: como é que eu não vi isso? Quando tu vai com essa vontade, como Zaqueu, tu acaba descobrindo mais, porque o Senhor Jesus revela para ti. Nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Então, cada vez que a gente sobe num sicômoro, o que que acontece? Cada vez que a gente se humilha e tem volta a ser criança e faz aquele movimento da alma assim de humildade e busca, o Senhor está passando hoje na minha mente, no meu pensamento. O que significa aquele versículo? Tu vai ser como Zaqueu subindo no sicômoro. Tu vai ouvir a palavra do Senhor Jesus dizendo de novo: olha, desce depressa. Desce depressa. Da onde tu subiu aí? Porque hoje me convém pousar em tua alma. A palavra diz que o Pai e o Filho habitam em nós, mas quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós não percebemos as coisas, não damos ouvidos, não damos atenção para o Espírito Santo, que quer dar mais entendimento, mais discernimento para nós. A todo momento o Senhor espera isso. O Senhor, Ele conhece o teu nome, a tua vida inteira, irmãos. Quando desceu aquele anjo em carne, Ele sabia toda a minha vida. Vocês estão sendo observados desde o útero, desde o útero. Observados por anjos, pelo Senhor. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Aquele anjo veio com um ímpeto assim, uma força, ele me encurralou naquela rua. Veio com um olho de fogo consumidor e veio com um olho de amor também no mesmo tempo, um amor que não existe na face da terra. Foi o melhor momento de toda a minha vida e o mais terrível também. Eu levei tempo para receber tudo aquilo que aconteceu. O nosso Deus sabe tudo. É o Senhor Jesus passando, Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, já conhece Zaqueu, sabe quem é Zaqueu, leu a alma de Zaqueu. Foi tudo preparado, irmãos. O Criador criou as coisas com sabedoria, precisão e poder absoluto. Cristo sabia que Zaqueu ia ter aquela alegria de subir ali, e é isso que Cristo quer ver. Ele quer ver as almas que se alegram com a sua mensagem. E cada vez que Cristo vê isso, porque Ele disse: eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Viremos a Ele, viremos a ela. Cristo, o Filho e o Pai, em espírito, eles habitam em nós. E todo aquele que, como Zaqueu, tivesse gesto de humildade, hoje eu percebi isso, hoje eu quero ver isso na palavra. Cristo, Ele vê essa alegria e te revela mais coisas. E te diz: hoje me convém pousar em tua casa, em tua alma. Quer dizer, já está habitando na tua alma o Espírito de Cristo. Mas o que vai acontecer é que tu vai perceber mais ainda isso. Cada vez que tu te alegrares mais com Cristo, mas o Espírito Santo vai te dar esta alegria, esta presença do nosso Criador. Todos nós queremos imediatamente ir para o paraíso. Muitos não acreditam. E aí volto a lembrar essa palavra: acreditar. Acreditar não é uma fé cega. Acreditar é acreditar. Tu estás a acreditar algo. Acreditar, depositar um pouquinho da tua confiança, um pouquinho de fé. Como Zaqueu, um gesto inicial. Nós cristãos acreditamos todos os dias a ponto de termos fé. Depositar um crédito da tua pessoa, dar crédito para Cristo. É um movimento da alma. É só o que o Senhor Deus espera. E esse pequeno acreditar, ele acontece quando as pessoas entendem que nós não podemos receber o tesouro agora, que tem que ser dentro dos planos do Senhor. Cristo veio, todo aquele que aceita a Cristo tem a vida eterna e abundante, tem a primeira morte, a menos que o Senhor Deus envie o Senhor Jesus antes, aí nós seremos arrebatados, glórias a Deus. Mas tem a primeira morte. E nós seremos também com Cristo eternamente, glórias a Deus. Quando nós entendemos esse plano, quando nós sabemos do que se trata, quando nós já recebemos comprovação, glórias a Deus. Então, o dia de hoje passa a ser comprovação da palavra que diz: olha, se perseguiram o Senhor Jesus, perseguirão a nós também. Se o Senhor diz que este mundo não é eterno, não é eterno. Devagarinho, as coisas do mundo vão desaparecendo, a gente vai perdendo, tudo vai ficar para trás. Se o Senhor Jesus diz que é assim. Agora, quando o cristão começa a ver essas coisas, muitos cristãos ficam mornos. Muitos cristãos agem como os ímpios. Dizem que creem no Senhor Jesus, mas e onde é que está o glórias a Deus? Onde é que está o Zaqueu subindo no sicômoro para olhar? Será que o Senhor Jesus vai passar hoje aqui? Passa a todo momento, amado. A todo momento. Se no teu vale tu tiver esse clique de pensar assim, vou pensar na palavra. Estou no vale, vou pensar na palavra, vou alegrar. Se eu não posso alegrar o meu corpo com os prazeres da vida, eu vou alegrar a minha alma. Vou alegrar a minha alma. Porque a palavra diz que a carne luta contra o espírito. Então eu vou adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Eu vou ter esse movimento da alma inocente que Zaqueu teve. Todos os dias eu vou ter um momento em que, tomei o café, agora eu vou lá subir no sicômoro, eu vou olhar a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ver o que o Senhor Jesus disse. Olha, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Eu vou ver, eu vou sentir o Senhor Jesus fazendo morada em mim novamente. E aí vem revelação sobre revelação todos os dias, irmãos. São muitas revelações, são muitas coisas que a palavra nos coloca. E revelações da própria palavra, como lembrar, já estáis limpos pela palavra. Que coisa melhor do que isso? A pessoa fica aí se culpando, achando: será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Eu passei por esse problema. Aí, como eu busquei a palavra, como eu penso no Senhor, como eu leio a Bíblia, como de manhã à noite eu estou pensando na palavra, o que que vem a palavra dizer ali? Já estáis limpos pela palavra. Mas por que que eu estou limpo? Porque é pela palavra, a palavra passa em mim. Agora, aquele que não está buscando, a palavra não passa por essa criatura. Por mais que a palavra diga: já está limpo pela palavra e ponto final, vai se enganando. Porque a pessoa não se sente salva, não se sente selada. Quem está selado, selado, sente isso, sente a presença do Pai, sente a palavra na alma. A palavra diz que o Espírito que o Senhor Deus colocou em nós testemunha com o Espírito dele, que somos filhos. E por isso nós clamamos: Abba, Pai. Quer dizer, num momento de tristeza, tu pode dizer: Pai, papai, Abba, Pai. É uma forma carinhosa de: olha, pensei um milhão de coisas agora e puf, cai na cama, dorme, quem puder dormir, quem não puder dormir, como eu, às vezes desfrago assim: ah, papai, por quê? Por que, papai? Ah, ninguém sabe, é tu e o Senhor, é aquilo que tu pensou. Mas isso porque a palavra passa em ti, porque tu pensa na palavra, porque tu sobe no sicômoro todos os dias, tu quer ver Jesus, tu quer ver essa água viva dentro de ti. Então, o Senhor Jesus, todos os dias, ele te mostra: olha, vem, desce daí, desce dos teus problemas, vem ver. E chega no momento que tu vai dizer: ah, papai, vai te entregar. E a palavra te lembrando: olha, o Senhor Deus colocou um espírito dentro de ti que te dá vida. E esse espírito, uma das coisas que ele faz é testificar com o Espírito de Deus. Ele conversa com o Espírito de Deus. E tu sabes se tu é filho, se tu é filha ou não é. Se tu não sente isso, sobe no sicômoro, criatura. Busca Cristo, que tu vai sentir isso rapidinho. Mostra um interesse genuíno e aproveita, receba esta palavra. Se é um irmão, uma irmã que me escuta, simplesmente receba mais ainda para se alegrar. Nós precisamos disso. E se é um ímpio, ímpio é aquela pessoa que não crê, não aceitou o Senhor Jesus, saiba que se tu estás nessa situação, tu és um ímpio. Então, dê esse primeiro passo. É simples. É tão simples, mas é crucial, porque a palavra diz que, mesmo que viesse um do inferno para dizer que é verdade, para dizer que é tudo ou nada, é condenação ou salvação. A palavra diz que se viesse um do inferno, não creriam. É o que lemos em Lucas 16, versículos 19 ao 31, mas eu vou ler apenas o versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E de fato, na época, o Senhor Jesus veio, fez os milagres, muitos viram e não quiseram acreditar. Por que que eu falo assim separado? Para lembrar que acreditar aqui significa dar crédito, dar uma pequena atenção e ver: é verdade, é verdade. Aí tu vai receber de cima a sabedoria, o conhecimento de Deus e a salvação que vem de Deus, que é o Filho de Deus que desceu para nos salvar. Então eu mesmo, mais que eu diga que até um anjo do Senhor me visitou em carne, porque eu vou morrer sem chão. É muito forte, irmãos, é muito forte. Eu não tento provar nada. Eu não posso provar nada, né? E isso não muda nada a tua fé, se tu crês ou não no meu testemunho, mas tu sabes que a palavra diz que isso acontece. Agora, a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê tem a vida eterna, e também todo aquele que se aproxima desse Deus, ele é galardoador, ele mostra que é verdade. E ele, sendo Deus, ele quer apenas que tu tenhas um gesto de humildade, como Zaqueu. Demonstre um mínimo interesse. Porque a verdade é que todos nós estamos um pouco como a mulher samaritana no poço de Jacó. João 4, versículos 19 ao 26. Nós vemos uma mulher no poço de Jacó preocupada com as questões desse mundo ainda, achando que tudo é impossível. No meu caso, eu jamais pensei, nunca cogitei que um anjo pudesse vir e em carne, e pior ainda, para me corrigir, irmãos. Da mesma forma, a mulher samaritana, ela jamais pensou que o próprio Cristo viria falar com ela no poço de Jacó. E nós, em algum momento de nossas vidas, jamais pensamos que esse Deus, de tão poderoso que é, como pode ser tão simples assim? Ele vem e diz assim: olha, esquece o que tu pensa da vida desse mundo, porque não é essa vida, não é esse mundo. É a minha palavra, é a água que eu tenho para te dar. E se tu receber, se tu beberes dessa água, tu vai ter vida eterna e abundante. É o que o Cristo disse para a mulher samaritana. Mas também, lá no poço de Jacó, o Senhor Jesus disse assim para ela: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, olha que coisa. Zaqueu, ele já estava em espírito e em verdade. Quando Zaqueu subiu naquele sicômoro, foi um gesto de adoração. Porque ele fez aquilo para Cristo, ele mostrou um interesse por Cristo. Foi o primeiro passo. E o Pai procura a tais. O Pai e o Filho são um, é nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz para Zaqueu descer depressa. É tu, Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na tua casa. Por quê? Porque o Pai procura estes que assim o busquem de coração. Porque o Senhor Deus tem como essência amor. Ele vem buscar aqueles que amam, aqueles que têm algum interesse. Por isso que eu digo, olha, não importa a tua situação. Se por acaso esse áudio chegou para ti, tu és uma daquelas pessoas que foram escravizadas pela vida, pelos homens. Se tu não tens nada, seja o que for a tua situação, não menospreze, porque este pregador também se tornou escravo de Cristo. E muito antes o mundo escravizou esse pregador aqui, como escravizou a todos, mas muitos não perceberam ainda. Não importa a tua situação. Se dentro de ti tu tem uma luzinha dizendo, olha, eu não fui feito para isso, eu não fui feito para isso. Não é possível que a vida seja isso. O Deus que me criou, que eu não conheço, é esse Deus aí. Só pode ser esse Deus aí simples. Esse Deus que diz que se eu morrer aqui agora pensando nele, eu estou salvo, estou salvo. É esse Deus, é isso mesmo. Nós pregadores, os irmãos que estudam a Bíblia, os pastores, todos os que creem no Senhor Jesus, estudam e fazem isso porque amam a Cristo, porque receberam mais um tempo. Mas tem um ladrão na cruz. Se tu estás na posição do ladrão na cruz, é esse Deus mesmo que está vindo a ti. Se tu escutaste num carro passando um pedaço de uma pregação e entendeu que Jesus é o Filho de Deus, declara na tua mente, mesmo se tu não tiveres força para falar, declara: Jesus Cristo é o Senhor, aconteça o que acontecer, Ele é meu Senhor e mais ninguém. Tu estás salvo, criatura. Tu estás salva, homem ou mulher, tu estás salvo. Esse é o Deus verdadeiro, porque Deus, sendo Deus, Ele não vem exigir mais de ti, senão que tu subas num sicômoro. É, como Zaqueu. Ou seja, que tu mostres do fundo da tua alma um sim, eu quero. Não se deixe aprisionar pelo paradigma desse mundo, pelas coisas todas. Eu tentei dizer uma vez, eu acho que eu não consegui, eu não sei, eu tentei dizer para uma pessoa, estava malfeitor, tentei dizer, olha, eu não quero nada de ti. Estava pensando que eu queria alguma coisa, né? Olha, eu não quero nada, a minha situação, não quero mais nada de ninguém. Se o Senhor Deus me der algo, vai ser da parte do Senhor Deus. Eu não posso isso, não posso mais nada. Eu estou aqui, inclusive, falando para ti, porque eu creio, por amor. Eu não quero nada de ti. Aí eu disse para essa pessoa mais ou menos assim, olha, a mensagem cristã é assim, olha, ninguém está querendo nada de ti, eu não quero provar nada, não é jogo. Não é estratégia militar, não quero te conquistar, não quero nada de ti. Eu estou te dizendo que Cristo é o Senhor. Se tu não acredita, pelo menos experimenta. Continua aí no teu pecado, mas experimenta. Que Deus vai te convencer que tu está errado e tu vai ver que é o Deus vivo. E tu mesmo vai querer sair do teu pecado. Tu vai deixar de ser pecador e tu mesmo vai largar tudo por esse Deus. É assim, é simples assim. Então, o Senhor Deus, sendo Deus, Ele só quer que a gente suba no sicômoro. É. O Pai está procurando os que o adorem em espírito, em verdade. Lembrando, a adoração é isso, é quando a gente olha e vê, é Deus. Pode ser até por um momento, passa um carro em cima e morre, está salvo, aceitou. Às vezes a pessoa não pode nem falar na mente dela, ela vai dizer: Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor. Mas não espere para fazer isso no último momento. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que dizem: ah, no final eu resolvo. Não resolve, não, porque a alma que pensa assim, ela entra numa coisa maliciosa e no momento final ela vai morrer preocupada, ela não vai conseguir aceitar o Senhor em espírito e verdade. A mulher samaritana, então, preocupada com todas as questões do mundo, como é que vai ser, não sei o quê. No final, o Senhor Jesus diz: olha, eu sou eu que falo contigo. Simples assim, o próprio Deus veio em carne. O próprio Deus enviou o seu Filho, que é Deus também, é um com Deus. É Deus. Para falar com uma mulher samaritana. Isso aconteceu comigo, irmãos. O próprio Deus enviou um anjo para falar comigo. Amados irmãos. É esse Deus, não tem outro. É, só pode ser esse. E quando tu tem esse pensamento, vocês que são meus irmãos sabem que isso é o pensamento inicial. Depois, esse Deus maravilhoso, ele dá comprovação em cima de comprovação, revelação em cima de revelação. Porque tu começa assim com essa emoção, só pode ser esse Deus. É a lógica mais simples, é esse. É o Deus que não exige nada de mim, só exige que eu aceite. Porque se tu começa a atacar pedra já no primeiro momento, não dá tempo nem de receber a Deus. Mas se tu recebe a Deus, o Senhor Deus entra na tua alma, explica tudo, ele vai te puxando. Vai entendendo tudo depois e vai indo de mãos dadas com o Senhor. O que me faz lembrar de Lucas 10, versículos 38 ao 42. Os irmãos conhecem o texto, Marta e Maria. A mesma coisa, a questão da adoração. Aqui nós vemos Zaqueu subindo no sicômoro também. Marta estava atarefada e Maria estava aos pés do Senhor Jesus adorando. E Maria pede e diz: olha, Senhor, não te dá por conta que a minha irmã está aí e está me deixando aqui sozinha, estou servindo, fazendo tudo. E o Senhor Jesus. Ele diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. É, irmãos, esse é o nosso Deus. Tudo o que está acontecendo aí é que a gente veio nesse mundo e na hora de cantar, ah, pois é, adorarei, é bonito, né? Quem tem o vozeirão canta junto, né? Quem tem o vozeirão já vai dizendo: olha, eu nasci nu, vou voltar nu, e aquela música linda, eu não ligo para nada, eu não tinha nada mesmo. Foi o Senhor Deus que me deu a vida, me deu o carro, me deu a família. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou. Aí começa a morrer um, morrer o outro. Será? Será que está adorando em espírito e em verdade mesmo? Porque vai ter que ser em espírito mesmo, porque as coisas materiais não vão perder tudo. Agora só falta ver se é em verdade. Quando chegar na hora da aprovação, aí sim, né? E acontece que o que impede a gente de ter essa adoração em espírito e em verdade está aqui, ó. O versículo de Lucas 10, 41. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Nós, irmãos, estamos ansiosos. O que que vai acontecer? Estamos afadigados com muitas coisas. Se a gente estiver buscando a face do Senhor, a gente já vai lembrando: olha, o Senhor Deus deu tudo isso aqui, o Senhor Deus vai tirar. Mas por que o Senhor Deus enviou o próprio Filho? Para que a gente tenha a vida eterna lá em cima. E nós estamos como Marta, afadigados, cansados, ansiosos com muitas coisas. Mas lá atrás era Jó, não sei o que, cantava. Vou adorar, vou navegar no oceano do Espírito. Vocês conhecem essas músicas maravilhosas? Mas o Senhor Deus prova os seus. Levantar o nome do Senhor Deus não é assim, não. Ele prova. Eu levantei o nome do Senhor Deus, eu defendi, eu aceitei o Senhor Deus. E aí, quando o Senhor viu que eu estava adorando mais o mundo, desceu um anjo, irmãos, em carne, para me corrigir. Então, amados, o Senhor, ele só pede adoração genuína, é um sim genuíno, verdadeiro. E aí nós vamos entender que nós estamos como Marta, afadigados com muitas coisas. Nós não somos Deus. Nós não temos que fazer nada, nós temos que andar nas obras que o Senhor preparou. Olha, a hora que não dá para fazer mais nada, a hora que eu começar a perder tudo. É glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. No versículo 42, o Senhor Jesus diz que uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, Lucas 10, 38 ao 42, Marta e Maria. Marta na cozinha ali preparando, sozinha e pedindo ajuda para a irmã dela. Não teve nem coragem de pedir ajuda. Ela perguntou para o Senhor, ali reconheceu a autoridade e disse: Olha, Senhor, não está vendo? A minha irmã está me deixando trabalhar, servir sozinha aqui. Diga para ela que venha me ajudar aqui. E o Senhor dizendo: Olha, Maria escolheu a melhor parte. A boa parte, a qual não lhe será tirada. O que significa isso? Que sim, nós trabalhamos como Marta, fazemos o que pudermos, andamos nas obras que o Senhor preparou para nós, mas chega uma hora que temos que ser como Maria. Adoração, espírito e verdade, aos pés do Senhor Jesus, estava Maria escutando, adorando, um amor que transcende o entendimento. É simplesmente olhar e receber o que a tua alma vai receber. O Espírito Santo vai falar. Lá Maria estava recebendo um conhecimento que muitos ali não estavam recebendo. De todas as multidões que o Senhor Jesus ia passando, nem todos receberam tanto conhecimento quanto a Maria ali. Naquele momento em que ela se parou para adorar. Naquele momento em que ela fez o mesmo que Zaqueu. Subiu num sicômoro para adorar, para prestar atenção, para voltar a sua alma com interesse genuíno. Isso é adoração para o Criador. Porque uns dizem que adoração é só trabalhar. Não, adoração é tudo que tu faz com interesse genuíno para o nosso Senhor. Isso é adoração. É orar mais, se tu tiver forças, estudar mais a palavra, pregar. É tudo que tu faz com interesse genuíno. Muitas vezes uma oração curtinha, ela vai ser muito melhor recebida do que um que fica uma hora orando. Se ele ficar orando só para pedir, pedir, pedir, o outro que faz vãs repetições. É um interesse genuíno. Isso que é subir no sicômoro. Como uma criança, eu vou me disparar, movimento da alma, eu vou em direção ao meu Pai, ao meu Salvador. Porque Cristo é o Filho e é o Pai, ele e o Pai são um, ele é tudo para nós. É o Verbo de Deus. Esteve com Deus e é Deus desde o princípio de todos os tempos, que não houve nem início e nunca vai ter fim. Ele é, foi e sempre será o nosso Deus. Sendo quem ele é e sabendo que este Deus veio nos buscar, chega no momento que nós temos que entender, olha, nós somos tão pequenos que a gente tem que entender, olha, nós estamos tão afadigados com tantas coisas e não é necessário. A melhor parte é adorar, se entrega, sobe no sicômoro, presta atenção, porque a multidão de preocupações está te impedindo de ver que o Senhor Jesus está passando a todo momento e a todo momento, Ele quer que tu saibas que Ele está pousando na tua alma, habitando na tua alma. Quando nós olhamos a palavra com carinho, com o coração, não se preocupando em decorar, em estabelecer um critério rigoroso de estudos, não, uma entrega. Uma entrega, se eu tenho tempo, eu estudo. Se eu tenho vontade, por que que eu não vou estudar? Por que que eu não vou pensar? Por que que eu não vou orar? Por que que eu não vou pregar? Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, se entrega, não faz mais nada. Mas quando a gente caminha nas obras que o Senhor Deus preparou para nós, aparece o fruto do Espírito. E aparecem também todas as revelações, mostrando que o nosso Deus é assim. Em João 8, de 1 ao 11, nós lemos sobre a mulher que foi apanhada em adultério. São textos famosos. Então, uma mulher que ia ser apedrejada porque foi apanhada em adultério. E aí então eles levam essa mulher na presença do Senhor Jesus e dizem: olha, na lei, Moisés mandou que essas mulheres têm que ser apedrejadas. Já estão tudo ali segurando a mulher porque vão matar essa mulher. Mas reconheceram a autoridade do Senhor Jesus. E estes disseram: tu, pois, que dizes? Então, na realidade, eles reconheceram espiritualmente a autoridade do Senhor Jesus ali, mas vieram para tentar o Senhor Jesus, né? Trouxeram a mulher e queriam saber qual é a resposta que ele ia dar, né? Ou seja, eles vinham reconhecendo um ensinamento mais completo das Escrituras. O Filho de Deus veio para dar entendimento. Mas estavam enfurecidos, queriam apedrejar aquela mulher, por quê? Porque assim aprenderam com Moisés. E então, Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistiram, perguntaram de novo. E ele então levantou, né, o Senhor, e disse assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E voltou a inclinar-se e escrever na terra. É importante entender isso, que o Senhor estava calmo escrevendo na terra e depois voltou a escrever novamente. Tem irmãos estudiosos que dizem que ele estava escrevendo o nome dos pecadores ali, porque não tinha nenhum deles que não fosse pecadores. E isso completa o entendimento. Eles vendo o Senhor Jesus escrevendo o nome deles ali, vendo que o Senhor Jesus falava a verdade, vendo que eles eram pecadores, um a um começaram a largar as pedras e foram embora. Que coisa maravilhosa, irmãos! Nós conhecemos esse texto, mas sabemos que em toda a Bíblia Sagrada o Senhor Jesus não somente é bonito, maravilhoso, como ele é Deus. Em sua própria palavra, ele mostra quem lê e diz: é Deus, eu quero isso para mim. E quem se emociona, um pouquinho que seja, é porque já subiu no sicômoro, já está querendo ver esse Deus. É o primeiro passo. E esse Deus, então, ele dá a comprovação de si mesmo. Chega no momento lá no versículo 10, o Senhor diz assim para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Isso é muita emoção. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por isso que eu digo: não importa o abismo, não importa, aceita esse Deus. É o Deus vivo que não veio exigir nada de ti, só veio te dizer uma coisa: primeiro, experimenta. Em seguida, tu vais sentir pelo Espírito Santo habitando em ti que é verdade. Se é verdade, tu vais saber que recebeu a vida eterna e abundante. E a palavra do nosso Deus não está exigindo de ti que tu vire uma máquina. Quando o Senhor diz: vai-te e não peques mais, é para fazer isso. Mas ele sabe, toda a palavra explica que tu não és uma máquina. Ele sabe que tu vais errar ainda. Mas como tu já recebeste comprovação de que é verdade, que tens a vida eterna e abundante, tem o arrependimento, tem o perdão. É simples assim. O Senhor Jesus, então, disse para ela: nem eu te condeno. Isso é maravilhoso, irmãos. A mulher pega em adultério, todo mundo querendo matar aquela mulher, assim como o mundo quer matar a gente, mata todo mundo. Uns culpam os outros: eu quero do meu jeito, tu tá errado, não sei o quê. Todo mundo tacando pedra em todo mundo. É assim. A Bíblia diz que até pela estátua revelada por Daniel a Nabucodonosor, que até aqueles que fazem alianças, grandes alianças, nos tempos de hoje, um dia tornar-se inimigos uns dos outros. É todo mundo tacando pedra uns nos outros. É irmão contra irmão. Basta querer dizer que Jesus é o Senhor e os da casa mesmo não querem te ouvir, já te tem como uma pessoa diferente. É movimento espiritual, é na alma, por isso que o Senhor diz adorar em espírito e verdade, porque vai chegar no momento, amados, que vai ser pedra para todo lado. E tu acaba levando pedra mesmo, tu acaba morrendo, é a primeira morte. Mas espiritualmente falando, nós estamos como a mulher que adulterou. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador e nós pecamos. Nós tentamos fazer diferente, a imagem perfeita que o Senhor Deus colocou em nós, e nós tentamos fazer diferente. Nós adulteramos isso. O Senhor Deus disse que, olha, não faz assim, aí a mulher foi lá e adulterou. Adultério não é só ter relações sexuais com o outro. Adultério é ter relações ilícitas aos olhos do nosso Deus. É tu te relacionar com o pecado, qualquer tipo de pecado. Isso é adulterar a vontade do nosso Deus. Ou seja, a vontade do nosso Deus é pura, não pode ser adulterada, mas é adulterar a tua conduta, é fazer diferente. A imagem perfeita que o Senhor Deus colocou em ti. A Bíblia diz que tu, eu, nós todos adulteramos, nós pecamos. Mas vem esse Deus maravilhoso e diz assim: olha, quem tiver sem pecado, que taca a primeira pedra. E na realidade, esse mundo está todo mundo com pecado e todo mundo tacando pedra. Mas o que a palavra quer dizer aqui é que espiritualmente nós estamos selados, salvos. Nosso advogado fiel é o Senhor Jesus. Ninguém vai tacar pedra na nossa alma. Vocês lembram de Jó? É assim. É na alma, não é ministério da prosperidade. Na alma nós estamos selados, protegidos, armadura de Deus. Vamos habitar com Cristo eternamente. Então, todos esses textos nos fazem entender claramente que o Senhor Deus é Deus. Ele veio para nos libertar. Ele, sendo Deus, ele não exige nada de nós, nada. Porque todo aquele que aceita recebe comprovação e ele mesmo vai devagarinho decidindo deixar de pecar. Porque o Espírito Santo vai mostrando a verdade. Tu recebeu a vida eterna e abundante. Por mais ridículo que pareça ser agora, porque olha, a tua carne, a palavra mesmo diz, luta contra o espírito. E muitos irmãos, comigo aconteceu isso. No início da caminhada é assim, a carne ela não adianta. E aí cai, peca de novo, mas tu não viu na palavra, é verdade, mas é gostoso. Ah, mas eu não pensei como é que aconteceu. E vai e chora e clama. A carne luta contra o espírito, até que a tua alma aprende e diz: misericórdia, eu quero a salvação. Começa a gritar, começa a clamar, começa a chorar na oração, até que a tua alma entende e larga tudo e sobe no sicômoro. Eu quero ver a Cristo, eu quero Cristo, eu não quero mais meu pecado. E quanto mais sobe no sicômoro, mais olha Cristo passando na tua alma, mais vê a palavra na tua alma. Mas sente a verdade. Cristo, nosso Deus, ele não veio para condenar. Todo aquele que está vivo ainda aceita Cristo. O problema é o seguinte: o problema é a pessoa achar que pode deixar para depois. Ela tem que começar essa batalha já. É uma batalha espiritual, é uma batalha que ela mesma tem que travar. A palavra diz que a luta não é contra a carne, não é batalha de. Não. Que o homem pensa que é, não, vou me preparar militarmente, vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não tem nada a ver, tem nada a ver com o cristão. Quem olha de fora diz assim: não tem batalha, coisa nenhuma, é o Zé Ninguém lá, é o Zé Ninguém, é o cristão, o que que faz aquele cristão? Tem batalha, coisa nenhuma, é na alma, é a grande batalha, é largando aquilo que tu achava que era bom por amor a Cristo, porque quem aceita, assim, é o primeiro passo, o Espírito Santo habita. Se a criatura realmente subiu no sicômoro, quer dizer, como Zaqueu fez assim um pequeno gesto, eu vou dar uma olhada, vou ler aqui um capítulo da Bíblia. Aí no outro dia eu vou ler mais um capítulo, mais uma página. É um pequeno gesto. Então, com certeza o Espírito Santo vem com a mesma força que Cristo veio e disse para Zaqueu: ó, Zaqueu, desce depressa. O Espírito Santo grita dentro de nós a todo momento: desce depressa desse teu pecado. A palavra diz que tu subiu nesse teu pecado porque tu foi escolhido, tu foi escolhida. É um movimento divino, é segredo do Criador. Ele te apertou, te colocou no vale, tu acabou pecando mais ainda, mas é para que a tua alma subisse no sicômoro, na verdade, para que a tua alma dissesse: eu quero esse Deus, onde está esse Deus? E o Espírito Santo, assim como Cristo falou a Zaqueu, o Espírito Santo fala para nós: desce depressa, abandona isso, lembra de Marta e Maria, está aí afadigado com muitas coisas, adora Cristo, somente adora Cristo. Não é obra nenhuma que vai te salvar. As obras estão aí, mas tu vai andar nelas até onde Cristo quiser. É simples assim. É o Senhor que veio para nos desligar da escravidão e começa já na postura do cristão, que eu estou aprendendo, irmãos, porque eu peço ao Pai. Porque nós vamos nos tornando escravos do mundo, até mesmo pelo medo. Quer ter medo? Tem. Então, tenha medo, mas em seguida, lembra. Lembra-te do Cristo, lembra-te de subir no sicômoro, por mais uma vez, tu tem mais um dia, então mais uma vez busca Cristo e tu vai ver que o medo vai diminuindo, que é isso mesmo, vai chegar uma hora, tu vai estar assim, se entregando de uma maneira, dando glórias a Deus, em espírito e verdade, não como aqueles que cantam, é lindo e tudo, mas eu mesmo cantava. E aí, o Senhor deu, o Senhor tirou. Eu nem lembro, sou muito ruim para lembrar a letra, mas você sabe qual letra eu estou falando. Adoração de Jó, né? Agora eu vou adorar, vou adorar. Mas a alma é perversa, irmãos. Muitos de nós, eu passei por isso, cantam, se alegram com essas músicas, mas é perversidade. A alma está pensando nela mesmo. Ela está cantando que eu vou adorar, que alegria, porque esse Deus vai derramar riquezas. Amanhã de manhã vai vir um caminhão de tesouros aqui. Vou ganhar na Mega Sena. Pensa até em pecado. Pensa até em ter dinheiro só para si. E nem sabe, nem sente que está pecando. E o Senhor Deus está vendo na alma. E tu está naquela gritaria. Eu vou adorar, está numa alegria e tudo. Tu nem vê que tu tá em pecado, não tem, tu não percebe, tu já tá num pecado de uma falsa adoração. Mas para que isso não aconteça, tem o vale. Aí nós vamos ver. Então aproveita e sobe no sicômoro. Todo momento que tu puder, sobe no sicômoro, quer dizer, num lugar mais elevado, numa posição mais elevada, porque Zaqueu era de pequena estatura, não conseguia ver o Cristo passar. Então, se tu não está conseguindo ver o Cristo na tua vida por algum momento, simplifica. Para de ser Marta, adora a Cristo que tu vai ver a Cristo. Para de ministério da prosperidade. Volta a tua alma para o Salvador da tua alma. Porque quando nós chegarmos lá em cima, e todo mundo vai querer subir, estar entre milhões e milhões de anjos. Todo mundo vai querer. Mas tem que adorar agora. Tem que reconhecer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus agora. E todo aquele que vê isso, eu fui salvo, esse Deus maravilhoso, esse Deus simples, veio para me desligar da escravidão, veio para me tirar da escravidão. Ainda que tu estejas escravo, escrava desse mundo, tu vai te alegrar só de saber que isso vai terminar. É o que nós percebemos também em João 1,11. Versículos 43 e 44. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amados, é sempre assim, se a gente pegar só um versículo isolado, aí nós recebemos pouco ou nenhum conhecimento da palavra. Tá certo, é o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, que maravilha. É bom nosso Jesus. Mas a palavra ficou para nós também, entendimento espiritual. Lázaro vem para fora. É o Senhor Jesus dizendo para ti: olha, fulano, Beltrano, fulana, vem para fora, sai dos teus problemas, deixa de ser Marta, sobe num sicômoro, como Zaqueu, mostra um interesse, que adora em espírito e verdade. Tu vai ver o próprio Deus de toda a criação habitando em ti, tu vai dizer assim: é só o que eu preciso, porque se Deus me fez para essa vida eterna, é a palavra dele, é a promessa, eu sei agora, estou caminhando de mãos dadas com o Senhor. Não é o ministério da prosperidade, misericórdia. A prosperidade, tudo que o ministério da prosperidade promete e muito mais, nós vamos receber na glória. Esse é o nosso Salvador que diz assim: olha, fulano, fulana, vem para fora. Saiu o que estivera morto. Olha, aquele que estava morto em suas preocupações, que estava preso, ligados os pés e as mãos com faz. Olha só. Cristo vem e diz para nós também: desligai-o e deixai-o ir. Ele quer desligar a tua alma das preocupações. Toda a palavra diz isso, olha, te desliga da escravidão. Ah, mas como eu sou escravo? Tem muitos tipos de escravos nesse mundo. Eu sou um. Todos são, muitos nem percebem. Alguns estão realmente, estão em alguns países aí em trabalho forçado, escravidão mesmo. Mas todo aquele que recebeu a Cristo recebe revelação do Espírito Santo, até um anjo pode visitá-lo. Esse já se sente na frente do Cristo e o Cristo dizendo para ele: olha, desliga esse daqui e deixa ele ir. A alma dele já se sente livre, indo para a glória. É isso que a palavra nos ensina, que esse Deus maravilhoso, ele não veio. Não veio de forma alguma bater palma para esse mundo. Não veio glorificar esse mundo, não veio acertar. Olha, vou acertar tudo aqui, vou botar uma mansão para ti. Pode ser que isso aconteça. Aí tu faz proveito disso e usa a tua vida para glorificar o Senhor, para viver para Cristo. Mas o Senhor Deus não tem essa prioridade aqui. Isso ele prometeu e vai se cumprir lá na glória. Nós vamos morar em mansões. O Senhor, esse Deus maravilhoso, ele veio para te salvar, para te desligar e deixar a tua alma ir. Ir para onde? Para a glória. Simples assim. Romanos 8, versículos 1 ao 11. Eu vou pulando aqui, irmãos. Vocês conhecem o texto? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui eu apanhei muito, irmãos, por isso desceu um anjo para mim. E nós vamos apanhando até o último dia de nossas vidas. Olha a vida de Paulo. Até que chega um momento que está lá Paulo nos ensinando onde é que está a força, onde é que está a alegria. A alegria de saber que nós vamos habitar eternamente com Cristo. E Cristo é a glória do unigênito do Pai. Nós vamos habitar em glória. Vocês conhecem a promessa. Vida eterna e abundante, sem morte, sem dor, sem ladrões, sem mentira, sem falsidade, sem nada do mal. Então nós que estamos buscando a Cristo, ainda que seja aquele como Zaqueu, que deu o primeiro movimento da alma, o primeiro interesse genuíno, esse recebe a atenção total do Senhor Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o Cristo que veio para dizer: olha, esse aqui é meu, desliga ele dessas ataduras, dessas amarras do mundo. Essa alma é minha, ele vai sofrer e tudo como o Cristo determinou para Paulo. Mas Paulo já estava desligado. Muitos de nós não têm um centésimo do sofrimento que Paulo tinha e estão presos, estão com a alma presa, não creem, não conseguem aceitar, não adoram o Espírito em verdade. E muitos que se dizem de Cristo vão subir depois de todo esse sofrimento e o Cristo vai dizer: olha, eu não te conheço. Aqui não. Vocês conhecem a palavra? Tem até pregador que vai dizer: ah, mas eu pregava, olha, eu expulsava demônios. E ele vai dizer: olha, não, aqui não. Porque tem que ser em espírito e em verdade, tem que falar a verdade. Para estes, nenhuma condenação há, já estamos desligados. Paulo entendia isso, já estamos desligados do mundo, das amarras, da escravidão. Ah, mas estou escravo ainda. Entenda, entenda. Só por algum tempo mais. Porque a lei do Espírito de vida, quem é o Espírito de vida? É Cristo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ah, mas eu ainda estou aqui na lei do pecado e da morte, então ainda me mantém assim, ainda estão fazendo isso comigo, ainda tem que. Cada um tem uma vida, cada um está sofrendo por um motivo. Mas está livre, já está desligado, já está na promessa, está selado, selada pelo Espírito Santo. Não está sentindo isso? Sobe no sicômoro, ora para pedir entendimento. Não ora só para pedir as coisas daqui. Nem tudo o Senhor Deus vai conceder. Mas o Senhor Deus concede entendimento, discernimento. Mais do que isso, quem não tem entendimento, o Senhor Deus sempre concede a presença dele. Tu sente a presença do Criador em ti. Tu sente que está livre das amarras desse mundo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Olha só, o que que era impossível a lei? O homem não consegue cumprir a lei. A lei, a palavra diz aqui que a lei estava enferma, doente, fraca. A lei não funcionava por quê? Porque era pela carne. Claro, a carne não consegue seguir a lei de Deus, porque Deus é espírito e a carne luta contra o espírito. Então, no versículo 13 diz assim: o que era impossível a lei, porque os homens carnais não atendem à lei de Deus. Quem quiser matar, mata. Quem quiser roubar, rouba. Mas o que era impossível à lei, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que era impossível à lei, porque a lei de Deus é espiritual e os que estão na carne não conseguem cumprir essa lei. Mas quem aceita o Senhor Jesus, que veio de cima, não está aceitando algo difícil, não está aceitando algo invisível, não. Está aceitando aquele que veio de cima, mas se fez carne. Aquele que diz que mesmo hoje quem aceitar recebe o Espírito Santo dentro de si, dando comprovação. Por quê? Porque o Filho de Deus, em semelhança da carne do pecado, ele veio em carne para falar conosco frente a frente. Em semelhança, não que ele tenha pecado. Ele veio em carne. Ele teve fome, ele cansava, ele veio no corpo de um homem pecador. Ou seja, por causa do pecado, nós temos esse corpo que cansa, que tem que dormir. Então, a semelhança dessa carne do pecado, o Filho de Deus veio. Ou seja, o nosso Salvador, que veio de cima do mundo espiritual, entrou na carne, veio em carne, e na carne, ele condenou o pecado da carne. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, através desse mundo carnal, ele veio pessoalmente botar a mão na sujeira. Não deu uma ordem lá de cima, vocês se virem. O Espírito dizendo: ó, vocês estão na carne, vocês não me entendem. Há uma vozinha fraca disse uma coisa e todo mundo esquece. Não. Ele desceu. Ele ressuscitou pessoas, ele curou, ele fez milagres, ele trouxe a palavra do Deus vivo que permanece até hoje. Todo aquele que nele crê recebe comprovações, revelações, muitas coisas recebe. Então, este Senhor, o nosso Salvador, ele entrou na sujeira pelo pecado. Ele não é pecado, mas ele entrou aqui no meio desse pecado todo. E condenou o pecado na carne mesmo. Isso significa que, assim como ele entrou aqui no pecado, nós já estamos no pecado. Mas se nós deixamos ele entrar dentro de nós, que somos pecado, ele condena esse pecado que está na nossa carne. Por isso, Cristo desceu à semelhança da carne e do pecado, mostrando que ele, sendo Deus, ele habitou entre nós em carne. E mostrando para nós como que mesmo dentro de uma carne pecaminosa, nós podemos sair, ser desligados dessa carne. Mesmo através da nossa vida pecaminosa, através do pecado, nós condenamos o pecado que está na nossa carne. O único jeito de fazer isso é receber o Filho de Deus que veio de cima. O que a palavra está dizendo é que o Senhor Deus enviou o Filho dele lá de cima, que entrou na carne e mostrou para nós o caminho, a verdade e a vida. E quem recebe a Cristo é o Cristo habitando em si. E tu que é pecaminoso, tu que é pecaminosa, vai ter dentro de ti o Cristo habitando em ti e condenando o pecado que está em ti, na tua carne. E aí segue todo o texto, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É por isso. Inicialmente nós não entendemos nada, eu quero isso, eu quero aquilo. Basta ter assim um desejo simples, eu quero a vida verdadeira. E aí então tu sobe no sicômoro. E a tua carne agora adora não mais carnalmente, mas em espírito e em verdade, e deixa Cristo passar na tua alma. E ele passando na tua alma, porque é a tua alma, que é espiritual, ela que vai subir no sicômoro e vai observar o Cristo passar, vai se interessar pelo Cristo. E Cristo vai dizer para a tua alma: olha, desce depressa, vem, quero falar contigo. Quero passar uma noite na tua alma. A todo momento, quero pousar na tua alma. E nesse momento, a tua alma que aceitou a Cristo, a tua alma está dentro da carne. É nesse momento que Cristo condena o pecado na carne mesmo. Porque a gente não sabe como que eu vou condenar, como que eu vou acabar com esse pecado que está na minha carne, eu não consigo parar de fazer isso e não sei o quê. Como que pelo pecado eu vou condenar o pecado na carne? O único que faz isso é Cristo. Se eu estou mergulhado no pecado, não entendo essa lei, eu não vou, não tenho esse Deus, não dá para aceitar. No início, muita gente é assim. Eu estou no pecado, eu não vejo nada de mal nisso. Como que eu vou condenar isso que eu gosto na carne? Eu estou na carne. E o Senhor Deus diz assim: olha, tem que adorar em espírito e verdade. Quando tu começar a tua alma parar de olhar para a carne, adorar a Deus em espírito e verdade, vai ser como Zaqueu. Um gesto mínimo que a alma deu um olharzinho para Cristo passando, Cristo vai dizer: olha, desce depressa dessa carne aí, deixa eu entrar aí. Desce depressa dessa carne aí, deixa eu entrar aí. Que eu vou entrar nesse teu pecado, eu vou condenar esse teu pecado dentro da tua carne mesmo, eu vou entrar aí. É por isso que diz o versículo 3, que pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, esse Deus não ficou de longe mandando, ele entrou no teu pecado, entrou na tua alma, na tua carne, no teu corpo. E condenou esse pecado dentro de ti mesmo. É quando tu aceita Cristo, o Espírito Santo vai falando mais alto, mais alto, mais alto. E o Espírito Santo habitando dentro de ti, ele vai condenando o pecado na tua carne mesmo. Dentro de ti. E aqui em Romanos 8, de 1 a 11, tem muito mais ensinamento. Mas no versículo 10, chega um ponto em que o texto afirma: e se Cristo está em vós, se realmente tu aceitaste a Cristo, chega no momento em que o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, o corpo Mesmo o cara que é milionário, seja quem for, se tem prazer, se não tem prazer, chega no momento e ele não liga mais para essas coisas. Mas o espírito está vivo dentro dele por causa da justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. O Senhor Deus viu que tu aceitaste a Cristo, o Filho dele, ele faz justiça. Ele sela a tua alma e cumpre e te leva para a glória, para a vida eterna e abundante. Então, o Espírito, se tu é de Cristo, o Espírito vive dentro de ti por justiça. Que o Espírito não vai ajudar aquele que não quer. Aquele que não quer, ele diz a palavra que ele mata o corpo dele no pecado, né, nos vícios, em tudo, e mata também o Espírito. Nesse caso, é ignorar o Espírito, né? Dar as costas para o Espírito. Então, amados irmãos, e a todos que me escutam, esse Deus é Deus. Ele não pode exigir, justamente por ele ser amor, ele não pode exigir aquilo que tu não podes fazer. É aceitar e o Espírito Santo vai guiando e a gente vai se maravilhando. Se maravilhando com a palavra e sentindo a presença do Criador. O Senhor Deus conhece as nossas almas. Ao propósito do Senhor. Em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí. Porque os que dantes conheceu, o Senhor conhece as nossas almas. Em Jeremias 1, versículos 4 e 5, nós vemos que o Senhor conhecia o profeta Jeremias antes do mesmo ter sido formado no ventre. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes da gente nascer, o Senhor Deus nos conhecia e já determinava o nosso destino. Natanael é outro texto em que nós percebemos claramente que o Senhor Deus nos conhece, é João 1, versículos 47 e 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Gênesis 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É claro que Ele conhece as nossas almas. O Senhor examina as nossas intenções. Quando Zaqueu subiu no sicômoro, o Senhor já percebeu a intenção de Zaqueu. Será que Zaqueu subiu naquele sicômoro para atacar pedra? Não. Subiu por amor. Eu quero ver. Eu quero essa vida. Eu quero ver quem é Jesus. A alma dele já estava pressentindo muitas coisas. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que examina os corações, ele sabe a intenção do Espírito. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Porque o Espírito que habita em nós, ele vê tudo. Isso nós vemos comprovado em Provérbios 20, versículo 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Espera aí. O Espírito do homem. Claro, nós temos o Espírito que o Senhor Deus colocou em nós. Quando o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ele colocou o Espírito que dá vida no homem. Por isso que a palavra diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos. E aqui em Provérbios 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ué, o Senhor Deus precisa de lâmpada? A palavra está dizendo o seguinte, que o Espírito do homem, que é o Espírito que o Senhor Deus colocou no homem, ele conta tudo, ele revela tudo para o Senhor, é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Por quê? É o Espírito que dá a vida. Tudo que tu faz é o Espírito que está te dando força. Então o Espírito sabe o que tu está fazendo. Né? Mesmo um assassino, ele recebeu o Espírito do Senhor. Ele sente prazer, ele sente isso, sente aquilo. Mas o Espírito do Senhor está ali, tá registrando tudo. É a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O Senhor Deus colocou o seu espírito no homem. Então muita gente acha que é dono de si e não sabe que vive porque tem o espírito de Deus dentro dele. Não sabe que tudo que faz, imediatamente na hora que fez, o espírito já revelou, já sabe que ele fez. Simples assim, o Senhor examina as nossas intenções. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, o Senhor Deus, ele prova, ele percebe as entranhas da alma. Ele sabe o que aquela alma está planejando, o que está fazendo. Por isso que eu digo, tem vovozinha do quinto andar que vai para o inferno. Não adianta. Há um só Senhor. A Bíblia diz que tu pode servir a um senhor ou a outro, tem dois. Mas eterno, Senhor dos senhores, há um somente. E este Senhor que criou a tudo e a todos, esquadrinha o coração e prova as entranhas. Ele percebe o que a alma está fazendo. É por isso que o texto principal desta pregação está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui o Senhor Deus está dizendo que tudo o que foi preparado é somente para aqueles que amam o Senhor Deus. Isso é óbvio. O Senhor enviou o próprio Filho para nos salvar. Se uma criatura não ama esse Deus, não adora esse Deus, ela não pode receber aquilo que esse Deus preparou. Então, o Senhor Deus preparou todas essas coisas que nós não podemos nem imaginar de tão boas que são. Nós temos uma ideia assim maravilhosa e muitas coisas a gente imagina, mas não podemos imaginar. Nos é permitido, mas não vamos conseguir descrever como é o céu, como os que dizem que vieram do céu, passearam pelo céu. Não é de Deus isso. Porque o texto diz que ninguém viu, ninguém ouviu e sequer sentiu o que o Senhor Deus preparou para nós que amamos este Deus maravilhoso. Então, esse Deus, ele não está dizendo, olha, tem que fazer isso, aquilo, senão tu não tem salvação. Ele só está dizendo, olha, eu estou aqui, vem e vê. É como Zaqueu, Zaqueu subiu naquele sicômoro, foi e viu. É Jesus, é o Salvador. É como os cristãos dizem, é o primeiro passo, pequeno passo. E aí então o Espírito Santo me revela todas essas coisas, e aí eu passo a amar esse Deus, não porque ele manda, não é mandamento, o entendimento da palavra é que o Senhor Deus enviou o próprio Filho e automaticamente tu está recebendo o Filho de Deus e tu ama esse Deus. Esse Deus te deu a vida eterna e abundante, simples assim. Muito mais do que mensagens de prosperidade. Vocês lembram? Muitos de vocês devem ter visto esses pequenos textos, essas figurinhas que muitos gostam de enviar, mas muitos não são de Cristo. Ficam enviando figurinha e tudo, mas deturpando a palavra da maneira mais sutil possível. Tem uns que dizem assim, olha, Jesus está passando na tua casa, envie para dois ou três amigos, faça isso, faça aquilo. Não, não faça nada, isso não é de Cristo. Faça o que está na palavra. Então, sim, se tu recebeste a Cristo como Zaqueu, simples assim, entendendo a palavra, entendendo quem é o Senhor Jesus, não vai começar a fazer coisa que o homem manda tu fazer. Aí sim, o Senhor Jesus agora já está na tua casa, te visitando, sem invenção, sem nada, sem ministério da prosperidade. Pode ser até que tu não tenhas casa, pode ser até que não tenha família, mas se escutou essa mensagem, se pode escutar de novo, se pode pensar no que foi dito, a única parte que entendeu, sabe que o Senhor Jesus está te visitando, sabe que ele está te convidando, tu que não aceitaste, e tu que já és meu irmão, minha irmã, sabe que o Senhor Deus te colocou esse irmão dando testemunho que até um anjo em carne já desceu. Sabe também pela palavra que o Espírito Santo te revela. Então o Senhor Jesus agora está falando mais alto novamente. Como ele falou alto para Zaqueu, olha Zaqueu, desce depressa, desce depressa. O Senhor está dizendo isso para ti também. Desce depressa de qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento ruim. Não porque amanhã de manhã vai dar tudo certo, tudo bem e vai parar o mundo. Não, o Senhor não veio para parar o mundo. O Senhor veio para te tirar desse mundo. Desce depressa dos teus pensamentos errados. Eu não tenho medo, eu aceitei, eu vou com Cristo até a morte. Desce depressa do ministério da prosperidade, das falsas promessas e aceita Cristo somente que o Espírito de Cristo vai falar tão alto dentro de ti, vai ser como Cristo dizendo, Zaqueu, fulano, fulana, desce depressa disso aí que tu está inventando. Não inventa a doutrina de homem, porque é melhor do que qualquer doutrina de homem. É sentir na alma que iremos habitar eternamente em glória com nosso Deus. É simples assim. Conforme diz em Apocalipse 3, versículo 7, o Senhor Deus nos revela que Cristo é o que abre e ninguém fecha. Ele é o que fecha e ninguém abre. Então a porta da salvação está aberta. Nós que entramos, permaneçamos dentro da salvação. Permaneçamos em Cristo Jesus, não sejamos mornos. Busquemos a face do Senhor, porque quando esta porta se fechar, amados, não queira estar do lado de fora. O Senhor Jesus está avisando que vai vomitar os mornos. Eu vos dei um testemunho, não é para parecer, porque aquele anjo veio para me corrigir, porque eu estava morno. Eu não estava como pregador da prosperidade, não estava ganhando dinheiro, não com a palavra, como muitos pregadores. Pelo contrário, não tenho nada e eu estava num dia que eu consegui na minha vida para ficar sozinho, para andar numa cidade, com pouco dinheiro. E desce um anjo para dizer que não, esse é o amor do nosso Deus, que mesmo vendo uma criatura sem nada, ainda vem para me corrigir. Parece horrível, não é mesmo? Mas não. A palavra diz que o Pai repreende aqueles a quem ele ama. Eu fiquei apavorado, irmãos. Mas de lá para cá eu venho entendendo o que que o Senhor Deus quer dizer para não ser morno, para buscar a face do Senhor, para ser simples, voltar a ser criança. E como Zaqueu subir no sicômoro, fazer o que tu pode fazer. Olha, eu vou buscar entendimento dessa palavra. Eu vou me alegrar com esse texto aqui de Marta e Maria. Amanhã eu vou ler esse outro texto pequeno, vou botar no meu coração, na minha alma, no meu entendimento. Glórias ao Senhor Deus, porque essa porta está aberta. Está aberta, a porta da salvação é para todos. É simples assim. Mas a justiça será feita. E um dia nós estaremos separados de todo mal. Essa porta vai se fechar e nunca mais será aberta. Os que entraram serão totalmente separados de todo o mal. Ao longo da palavra, nós vamos entendendo que é simples, é como Zaqueu. Depois o Espírito te puxa. Nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 22, um pequeno texto que já assusta, porque as cartas paulinas, quem lê, né, quem lê por cima assusta, né? Mas na realidade é como Zaqueu, é aceitar Cristo, nós que aceitamos sabemos. O Espírito puxa, e mesmo irmãos como eu que no meio da caminhada caíram em pecado, o Espírito puxa mais ainda. O Senhor Deus, ele diz em toda a palavra, aquele que é meu, ele puxa. O que acontece é que tu vai sofrer mais ou sofrer menos, tu tem que ajudar também. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16 ao 22, lemos: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Só esse pequeno texto assusta, né? Porque regozijai-vos sempre. Ah, mas olha o que está acontecendo. E a palavra dizendo: olha, sente, é mais do que alegria, sente assim na alma: tô salvo, tô salva. Isso aí é para entronizar. Nós que amamos a Cristo. Se tu não sentir isso, o Senhor Deus te prepara, hein? O Senhor Deus vai nos colocando num vale, que chega num momento que é a nossa alegria é Cristo. Lá na alma tu vai pensando: mas eu tô salvo. O que tu não pensava com tanta inocência como Zaqueu ali subindo naquele sicômoro, agora tu pensa. Agora no vale tu muitas vezes desespera: quero ver Cristo passar, quero ver o Espírito Santo falar comigo. Eu, um anjo me visitou, eu fico muitas vezes assim aflito. Então a palavra diz: regozijai-vos sempre. Não está sentindo a alegria da salvação? Isso sim é um motivo de preocupação. Aquele que crê é porque sabe que está salvo. Tem que sentir essa alegria em alguns momentos do teu dia. Orai sem cessar. Olha, apavorou de novo. Principalmente para mim aqui. Por quê? Porque orar não é assim, sem cessar. Nós não somos máquinas. Na Bíblia mesmo nós encontramos orações curtinhas. Mas orai sem cessar. É, pois é, a gente vai lendo toda a palavra e recebendo entendimento. Por que não orar sem cessar? Se tem força, ora bastante. É bom estar na presença do Pai. Mas por isso mesmo é que a palavra diz: orai. Não são vãs repetições. É conversar, é falar com o Pai. Não é só pedir, pedir, pedir. Porque tem gente que fica uma hora achando que está orando para o Pai, mas está só pedindo. Cuida do prefeito, cuida de não sei quem, cuida da minha família. Pede, tem que pedir. Mas não é para passar todos os dias 1 hora. Tem gente que passa 3 horas. Seria bonito se não fosse só para pedir. Pedir, pedir. Tem que conversar com o Pai. Versículo 18. Em tudo dai graças. Pronto. Tá aí. Atolou o crente aí, ó. Tem muito crente aí que não dá graças em tudo. É graças a Deus. Ah, eu não estou gostando. Mas graças a Deus, porque eu fui salvo, eu fui salva. Ah, reclama. Pode reclamar. Reclama, eu não gosto disso. Reclama sozinho e diz: graças a Deus, estou salvo. Reclama face a face para o Senhor. Reclama, diz: meu Senhor, eu não gosto disso. Pai, está doendo, eu não gosto. Mas graças a ti, graças a teu filho, eu estou salvo, estou salvo. Fala assim com o Pai. Glórias a ti, meu Senhor. Cristo fez isso. Cristo no Getsêmani, na oração dele, ele não pediu, pediu, pediu, pediu, pediu. Não. Ele falou com o Pai. Ele pediu para que aquele cálice se passasse dele, se possível. Ele mostrou que não estava gostando. Não estava gostando. Nem Cristo gosta de sofrimento. Nosso Deus é bom. Mas ele não arredou o pé, não desistiu. Nós também não. Se chegar no momento que nós não recebemos o livramento disso ou daquilo, dá graças. Reconhece no meio lá, sente o regozijo e diz para o Pai: graças a ti, meu Senhor, e a teu filho. Eu vou habitar contigo para sempre em glória, nunca mais vou sofrer. Glórias a ti, meu Deus. Em tudo dai graças. Está aqui, ó, com entendimento. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade do Senhor Deus o quê? Que aconteça essas coisas. Mas peraí, não é só isso. Que aconteça essas coisas em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que acontece é o plano do Senhor Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Versículo 19: não extingais o Espírito. É, nós não podemos extinguir o Espírito. O Espírito é Deus. Mas aqui a palavra está dizendo: não ignore o Espírito. Não faça as coisas sem dar atenção para o que o Espírito está te dizendo. Não desprezeis as profecias. É claro, né? A gente vai vendo que as profecias se cumprem. É para observar dentro da tua capacidade, do teu entendimento, né? Examinai tudo, versículo 21. Examinar a palavra. Retende o que é bom. Examinar também a vida à luz da palavra. Ah, vou examinar o pecado. Não. Tudo que tu vê na vida vai filtrando conforme a palavra. E o que é bom, retém para ti. O que não é bom, foge daquilo. Eu errei muito nisso. Por isso desceu um anjo para me corrigir. Abstende-vos de toda espécie de mal. Quer dizer, assim que tu vê que uma coisa é do mal, abstende-vos, quer dizer, se livra daquilo ali, não segue aquilo ali. Um texto tão simples, conselho simples. Mas pode ver, irmão, irmã, se for lá no início da caminhada, começa que já não entende muito bem. Segue-se que vai ver que depois alguma parte desse texto o irmão ou a irmã caiu aí. Não extingais o Espírito. Olha aí, ó. Tem muitas maneiras de ignorar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Uma delas eu coloquei, a mais comum, é aquele irmão, aquela irmã que em adoração e tudo fala de Jó e não sei o quê, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou. Opa, mas peraí. Aí depois vai acontecendo as coisas, né? O que diz aqui? Ah, o Senhor Deus o deu. Além das coisas, está falando o Deus. Está falando o Senhor Deus o deu. Quer dizer, o deu quem? O filho, a filha, o irmão, o amigo. É, uma hora ou tu ou alguém vai partir primeiro. Vai ser dor. Ah, eu vou adorar. Ah, solta aquele vozeirão, né? E agora no vale. Não extingais o Espírito. O mesmo Espírito que estava presenciando a tua cantoria, Agora ele quer ver se a tua alma vai subir num sicômoro e pode chorar, pode clamar, pode pedir consolação. Isso vai alegrar o espírito que tu está buscando, Senhor. E em algum momento, aquele que faz isso vai ser de novo Zaqueu subindo num sicômoro. O espírito vai falar tão alto que, mesmo em face da morte, em face do vale, do cansaço, a tua alma vai adorar. Vai adorar. Porque a tua alma subiu no sicômoro para ver o Salvador e quer ver o Salvador a todo momento e quer ouvir o Salvador dizer: olha, Zaqueu, desce depressa disso tudo aí. Mas isso tudo aí, o que? A morte, as perdas, desce disso aí. Mesmo as perdas são como um monte de arrogância para nós, irmãos. O Senhor está ensinando isso para a gente. Tudo isso, porque lá na alegria, na congregação, caixa de som em casa, o dia de sol bonito, eu vou adorar. É, como Zaqueu, aquela música linda, né, irmãos? Até deixei na tela aqui porque eu não lembro, né? É, eu quero subir o mais alto que eu puder. Vocês conhecem a letra? Só para te ver, olhar para ti, sei. Né? Caixão de som, sol bonito, perto do meio-dia, o cheirinho do almoço lá embaixo. Família. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Vocês conhecem a letra? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo para te seguir. Ai, ai, ai, ai, ai. Caixão de som, música. O Espírito está lá, vendo tudo o que tu está fazendo. Será que a adoração é em espírito e em verdade mesmo? E aí chega, né, irmãos? Vai chegar a hora para cada um do vale. Aí tu só vai ver que sou pequeno demais, que eu preciso de ti, eu preciso de ti. Sem uma choradeira, clama e tudo. Vai ver que tu é pequena mesmo demais, que está pedindo a paz do Senhor. Mas a parte mais difícil aqui desse pequeno texto que eu li da música, né? A última parte ali que vai ser mais custosa, que diz assim: largo tudo para te seguir. Não largou ainda. Não largou. E Cristo está te dizendo: olha, Zaqueu, desce, desce depressa dessa montanha de problemas. Tu não lembra de Marta e Maria? Não fica assim afadigada, afadigado como Marta. Adora Cristo. É a única saída para não sofrer além da conta, porque o sofrimento vem, irmãos. Mas nós estamos salvos, selados para a salvação. Então, amados irmãos, e seja quem for você, se não aceitou ainda Cristo, entenda essa verdade simples. Imagine qualquer situação: tem um ladrão lá na cruz que foi salvo. E muitos de nós cristãos, e eu creio que todos cristãos, viu, chegam num momento de cansaço, chegam num momento terrível em que papai, não consegue dizer mais nada. É um momento de entrega. E mesmo tu que não estás ainda em Cristo, entenda isso. A partir do momento que tu disseres para tua alma, mesmo que tu não pronuncie em voz alta, vamos dizer que tu esteja num lugar que não pode declarar. Então, primeiro tu declara mentalmente, quantas vezes tu puderes, quantos dias tu puderes: Jesus é o Filho de Deus. Tu, Senhor Jesus, é o Filho de Deus e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, eu creio em ti. Se eu puder ler a Bíblia, se eu puder estudar a palavra, eu vou fazer isso. Se eu não puder estudar a tua palavra, eu sei de uma coisa: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o escolhido, o ungido, o Messias. Tu és o Filho de Deus e o meu Salvador. Pronto, está salvo, é assim. Ah, mas não precisa de batismo, não sei o quê. Precisa fazer tudo o que Cristo mandou fazer. Mas se tu não conseguir, não precisa. O ladrão foi salvo na cruz sem fazer nada. Entenda isso. E nós que estamos em Cristo, muitos de nós que estudamos, que lemos, e muitos anos em Cristo, muitos de nós não temos essa paz, dessa entrega que o ladrão todo furado lá na cruz teve. Porque ele ouviu Cristo dizendo que ele vai para o paraíso, está salvo. E para ouvir o Cristo falando na tua alma, porque ele, o Pai, vem e habitam em nós que cremos. Para ouvir o Senhor dizendo, tu está salvo, está selado, para sentir essa presença maravilhosa, assim como Cristo declarou para o ladrão salvo na cruz, que ele foi para o paraíso. E se tu não estás como Zaqueu, passe a fazer o que Zaqueu fez. Sobe no sicômoro para olhar Cristo. Faz alguma coisa no teu dia, um gesto simples. Vai num cantinho ler a Bíblia. Ora mais se tu tiver energia, não ora só para pedir. Prega se tu puder pregar a palavra. Testemunha de Cristo, seja mais uma testemunha. Porque testemunhar as coisas do mundo, agora testemunhar de Cristo, as coisas de Cristo, são poucas pessoas. Tem muitos que se dizem que são cristãos, mas no ponto de ônibus, com um amigo, com outro, conversa tudo, mas não acha uma brechinha para falar algo, para trazer alguma mensagem do Senhor Jesus para aquela alma. Mas o que ora, o que clama, o que pede as coisas de cima, não pede só as coisas de baixo. O Espírito Santo guia. Ah, vai ter um, dois ou três que vão ouvir alguma coisa da tua alma, mas isso se a tua alma estiver em Cristo. E o Senhor só está pedindo que a gente suba no sicômoro. O Senhor só está pedindo que a gente tenha um pingo de interesse. E depois é entrega, irmãos, vocês já sabem disso. O Espírito Santo em nós testifica que todas essas coisas são verdadeiras. Que esse Deus maravilhoso enviou o próprio Filho para nos salvar. E quando nós pensamos nesses fatos tão simples, que pareciam absurdos não somente na letra, como também nos ouvidos, parecia absurdo. Agora o Espírito em nós nos testifica, nós sentimos, nós sabemos o que o Senhor Deus fez por nós. E cada vez que a gente sobe no sicômoro, como Zaqueu, cada vez que a gente faz algo para pensar, para entender melhor a palavra, nós sentimos o amor de Deus em nós. Nós passamos a adorar o Criador, a ver, esse Deus é tão simples. Que nos tirou tudo justamente para dizer: olha, não precisa de nada, só precisa do Senhor. Porque quando nós chegarmos na glória, vai ser exatamente como a promessa, irmãos. Parece que a gente não está vendo o que está acontecendo. Tudo aponta para o Criador, e como se não bastasse, se tem um irmão, uma irmã escutando agora e não recebeu nada, clame. Diga ao Senhor: Senhor, me mostre algo de cima, alegra a minha alma e o Senhor Deus vai te mostrar. Isso está em Jeremias 33, 3. Clame ao Senhor Deus pedindo revelações. E aí, depois de receber revelações, tu vai te sentir como Zaqueu. Mostrou interesse pelas coisas de cima, tu subiu no sicômoro para olhar a Cristo. E tendo recebido o que Deus te entrega, tu vai amar mais ainda o Senhor Deus. Tu vai amar tanto, diz a palavra, mais do que a tua própria vida. Porque a palavra explica. Explicação em cima de explicação, texto sobre texto. Aqueles que amaram mais a palavra do que a própria vida, quer dizer, que a nossa vida aqui é a primeira morte. Vai terminar, mas a vida que Cristo nos deu, a vida eterna e abundante, é eterna, é abundante. Tu vai começar, quando tu sentir isso na tua alma, tu vai começar a adorar mais ainda esse Deus. Porque esse Deus já enviou o Filho dele, nós já aceitamos, e o convite para todos que não aceitaram. E nós que já aceitamos, já subimos no sicômoro. Devemos nos alegrar mais ainda, porque Cristo a todo momento viu que nós subimos no sicômoro. A todo momento viu que nós genuinamente já demos o primeiro passo, como Zaqueu, nos interessamos. E a todo momento, para a nossa alegria, para o regozijo da alma, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, a todo momento Cristo está dizendo: Zaqueu, fulano, fulana, desce disso tudo aí. Eu não gosto de dizer assim, para o mundo que eu quero descer, pois é. Cristo está dizendo: desce disso tudo aí. Entrega a tua alma, te entrega em adoração. Desce, porque eu já estou indo, todo dia eu estou morando em espírito dentro de ti. Amado irmão, amada irmã, subam no sicômoro para adorar o nosso Senhor, porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para nós que amamos este Deus maravilhoso, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a paz do Senhor.